Bem-vindos à 31ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 23º dia deste mês de agosto, vamos nos centrar nos nossos amigos dos Estados Unidos da América. Há cerca de 2 semanas foi divulgado um estudo muito curioso. A análise é a Mindset List, uma pesquisa feita anualmente por académicos da Universidade de Beloit, no Wisconsin. A Mindset List foi elaborada pela primeira vez em 1998 por um professor de Humanidades, Tom McBride, e pelo ex-diretor de Relações Públicas, Ron Neve, da Universidade de Beloit. As conclusões surgiram a partir de perguntas feitas à geração que teria um diploma universitário em 2002, 4 anos depois, portanto. Os professores levaram 1 ano para compor o estudo, tendo pedido apoio a colaboradores, consultado trabalhos literários e notícias divulgadas pelos meios de comunicação no ano do nascimento das pessoas que entraram na universidade em agosto ou setembro, início do ano escolar nos Estados Unidos. O objetivo inicial era chamar a atenção das autoridades na área da educação para uma realidade. As referências culturais evaporam-se. A pesquisa acabou por ganhar popularidade e passou a ser feita anualmente, tornando-se num género de radiografia dos conhecimentos de uma geração. Decorem a ideia que deixei há poucos segundos. As referências culturais evaporam-se. Pois então, o estudo deste ano revela que a maioria dos norte-americanos que está prestes a entrar na universidade não consegue escrever em letra cursiva, letra itálica. O projeto mostra também que os alunos que se vão licenciar em 2014 pensam que a Checoslováquia nunca existiu. De acordo com a Mindset List, para os estudantes nascidos em 1981, a Jugoslávia nunca existiu. Já os norte-americanos que vieram ao mundo em 1980 acham que João Paulo II foi o único Papa que existiu. Na área do cinema, os estudantes também não mostraram mais conhecimentos. Por exemplo, o célebre ator, realizador e produtor norte-americano Clint Eastwood é, segundo os jovens, um famoso cineasta de Hollywood e nunca protagonizou o filme Dirty Harry. Dirty Harry? O que é isso? Perguntaram eles. No desporto, os conhecimentos não são melhores. Para os alunos norte-americanos, John McEnroe é um modelo de publicidade que nunca pôs os pés num corte de ténis. A pesquisa revela ainda que, com telemóveis a informarem permanentemente a hora, já nenhum estudante norte-americano usa relógio. Os resultados da pesquisa são ainda mais preocupantes, se não escutem com atenção. Os estudantes inquiridos, que vão integrar as turmas de 2014, acham que Beethoven, o célebre alemão compositor musical, é apenas um cão. Beethoven foi um cão. E Michelangelo, o grande pintor italiano da Renascença? Para os senhores estudantes dos Estados Unidos, Michelangelo é um vírus de um computador. Ora, é nesse momento que damos razão, por exemplo, a Lúcia Muniz, a nossa artista, cantora portuguesa, que quando esteve a estudar nos Estados Unidos, logo no dia da sua chegada, um estudante norte-americano universitário perguntou-lhe: "Ai, és de Portugal? E alguma vez foste à Europa?" Portugal é onde? Na Antártida? De resto, está tudo como dantes.